começa o rock mais contagiante do Pará. Rock do DJ Michel Digital. O DJ do rock. Tudo pronto. Tá tudo! O DJ do rock chegou. Quem é que tá feliz aí? Quem é que tá solteiro aí? Bota a mãozinha pra cima. Quem é que tá feliz de verdade? Vamos começar. Rock do DJ Michel Digital. Joga! E bora, Michel, bora começar, garoto, bora começar. Bora, vambora daquele jeito, vambora daquele jeito. Vem. Olê, morenita sola, cada um em seu lugar. Vamos lá, DJ Michel! Morenita sola, cada um em seu lugar. Três, dois, o bagulho. Tá chapada e tá doida pra sentar. Morenita. Cuidado aí, DJ, que ela vai te sarrar. Vai, fogo. O DJ que vai soltar o pontinho da espiritica. Empina. O DJ que vai empina. Essa aqui é foda. do seu ex. Conta do bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo mal que ele se fez. É hoje que ele paga todo mal que ele se fez. A chapa rolou aqui, segura por aqui. A criança tem DJ Lohan que tá tocando. O negócio, ele tá tudo. fechar as portas. Que o DJ é do momento e a casa não suporta. Que o DJ é do momento e a casa não suporta. Vacilão, conseguiu perder uma mina mó da hora. Ô mulher! Agora chora, chora, chora. Agora chora, chora, chora. Agora chora, chora, chora. Ela te amou e você desvalorizou. Ela te valorizou e você só zoava ela. Nunca na sua vida tu vai arrumar outra dessa. Nunca na sua vida tu vai arrumar outra dessa. Tudo dentro de casa, tudo dentro de casa. E vai procurando a rua, não soube dar valor. Todo mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo. É hoje! Cabelo ok. E o quê? Marquinha ok. Sombra cília ok. O balé bichê! Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. Cabelo ok. Sombra cília ok. Maquiagem ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero. Eu vou te atravessar, tu vai ter que dar pra nós. Vou te levar nas alturas, tu super herói. Tu kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika kika Que irmãos, essas mulheres balando em cima de mim. Para o baile, foca nela. Sarra! Faz assim, sarra em mim, sarra em mim. E sarra, sarra! Que passa as mocitas. Sarra em mim, sarra em mim, latica. E o quê? Que passa as mocitas. Sarra em mim, sarra em mim, latica. Sarra em mim! Hoje tu vai! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto. O MC é o copiloto. É o piloto! É o piloto! É o piloto! Tá escutando a minha voz? Ei, ô, oh, bora, bichão! A minha voz, satisfação, sou DJ Google no bagulho, quem tá é nóis. Satisfação, sou DJ Google no bagulho, quem tá é nóis. Tá desacreditando, então vem bater de frente. Edu! Tá desacreditando, então vem bater de frente. Que aqui tem pistola, fuzil e varas no pet. Que aqui tem pistola. Bora, meu parceiro Mito! Bora, garoto, qualquer coisa, daqui a pouquinho nós fecha tudo! E nós fica de boa! Ai, até de manhã! Viu, mano, Pierre? Vamos por conta dele, Toninho! Fuzil, viu, mano, Pierre, de 800 com fuzil. Aí, novinha, tu quer o quê? Tu quer andar armada? Tu quer meu dinheiro? Tu quer usar droga? Tu só veio da xoxota. Ah, bandida, pode usufruir bem. Se nós te chamamos, nós tá pagando, é porque tá. Parabéns pela sua profissão, que vai fazer o homem mais feliz do mundo. E é por vocês que eu fico louco. Embriagado e gasto meu dinheiro todo. A melhor parte é que não tem buchicho, não tem. Não tem nada não, meu irmão, não tem nada. Bora! Eu pago e vou embora. Vamos, Michel! Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. O Mito Chambre! É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vamos! Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, é o reduto das poderosas. Aê, garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque, deixa ela. Eu não tô nem aí, vamos tocar! Vamos lá, DJ Michel! Prepara tudo! Se prepara! E eu! Que eu vou te botar. Se prepara! Toda pra sentar. É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar. Só uma. Obrigado, meu parceiro Diogo Chau! Rick Bichau, já aqui com a gente! Eles são formados! Quem sou eu? Sou o brabo que passou, ela escolheu. Melhor nunca vai achar e o foda é eu. Tá apaixonada num pedaço meu. Prepara. Hoje eu vou! Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Isso aí, pensa de toma. Sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma. Sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma. Sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma. Sequência de vapo. Eu já disse! Eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma. Sequência de vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Mas calma, porque eu quero ser tua mulher. Vamos lá, DJ Michel! Vamos tocar! Daquele jeito! Michel Digital. Você respeita. Obrigado, meu parceiro, Cheo. E aí, garoto? Tá pra onda, poderosa, cheirosa. Ela sabe. Sabe o que quer? Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passar maravilhosa. E o quê? Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Bora de bichão, chão! Deixa ela passar, quero ouvir! Deixa ela passar! Maravilhosa! Abaixa que é tiro! Abaixa que é tiro! Oh, que swing é esse? Abaixa que é tiro! Abaixa tudo! Abaixa que é tiro! Tem que tocar! Léo Santana e Matheus Fernandes. Vamos lá, garoto! Comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar, joga a mão comigo e vem. Sabe por quê? Sabe por joga quê? As duas mãos e de... Do nada eu apareço na balada. Isso, tio, vai! É porque o problema e eu vou ter que te contar. Esse é o problema e eu vou ter que te contar. Eu não quero me curar, eu não quero usar boca. Sabe por quê? Joga a mãozinha e diz: do nada eu apareço na balada. É porque eu amo a cachorra. Eu! Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Sem abrir minha agenda pra tu ver. Eu tô com mina de azeite. Vamos tocar, garoto! Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela joga as duas mãos em cima e solta a voz, quero ouvir! Eu! Michel Digital. Vamos lá, DJ Michel Digital. Vamos tocar logo no coração, garoto. Daquele pique, daquele jeito. Tô ligado que tu dava longe e curtiu esse tempo. E eu tenho essa aqui, ó. O DJ do rock chegou. Vamos mandar no coração. Encontrei o amor, sozinho estou. Sem você, só não posso explicar. Porque o destino mudou nossa felicidade. E aí, Michel? Michel Digital. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? Só você. Sem você na minha vida. E aí, macaquinho? Quem diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi mais que um sonho. E mais? Mais que lembranças, uma louca paixão. Diz meu amor. Vem diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre. Vem pra sempre, eu e você. Vamos lá, DJ Michel. Que marcante! O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Eu e você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. O meu! Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Vamos! das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Bota no aquecimento, vai, vai no aquecimento. Aquece tudo, aquece, aquece tudo, aquece, aquece, aquece. 3, 2, 1, vai! Marlon Branco, DJ Zéu e David, simplesmente Isabelense. O Barabichão não alivia, garoto, vamos assim. Vamos lá, vamos lá, DJ Michel. Eu tô gostando de uma próxima. Ela é linda. No roletinho. Tô de rolê com a prostituta. Black and blue. hoje não. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. As pia que tem doida quando vê. E doido! Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. As pia que tem doida, doida. O show já tá num grau, o show já tá num grau. Explode o barulho. Que pariu, nunca mais me liga. Vai! Puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Planta no bailão do desespero do seu ex. O bala meu motora! Obrigado, minha família! Mutantes! Jamais Detuba! Otto Boy! Alô, Márcio! Vamos lá, DJ Sander! Mito Sample! Tô ligado que a nossa portaria tá totalmente liberada, o garoto! Hoje nós tá fortão e tu sabe como é. Cheio de piranha em volta e tu sabe como é. Esse é o DJ do baile, o cara que a chuchuca quer. Aquelas coisas, né? Aquelas coisas, né? Aquela gosta quando eu boto naquele ritmo louco. Ela só quer! Ela só tem quem é do corre. Só senta pra quem tá de Glock. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no serrão como Maria Bandido. Vamos lá, DJ Sander! Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela senta, ela quica no meu bico. Ela quica no meu bico. Ela senta, ela quica. Vamos, DJ Michel Digital. Tamo junto, garoto. Sempre, sempre. Tá ligado que é nóis.